certo, mas vamos ver. Mondo Arroyo, Don Costa Arroyo. O meu avô trabalha numa fábrica de cortiça. Às vezes vou lá ajudar em algumas coisas. O meu primo, às vezes, também vai lá, brinca comigo. A casa da minha avó é ao lado, só temos que abrir um portão. Eu já fui lá, trabalho. Às vezes também brinco lá com os meus cães. E ajudo o meu avô a fazer coisas. Paletes queimadas. Depois a rolha ia para tal relopa, de um lado e de outro. E um indito para trás, para a frente, é que fizeram. Já começou a vir as cortiças, a minha prima corta. E meu pai ajuda o meu avô, ganha dinheiro, ajudar. Eu já fui lá, já brinco. Mas eu trabalho, acho que é feito uma família. Isto é o meu coelho, é uma família, isto é uma família. Tudo o que preciso. Minha mãe escolhe a cortiça e o meu pai. Eu brinco na fábrica. Acho um sítio muito agradável. Não é nada barulhento. E já jogo lá futebol com o meu irmão. Eles vêm da Suíça, da Alemanha, onde estão. Eles vêm de uma questão de bem de férias, onde estão. Sempre de estar, para ver o que é. Bem com mulheres, com filhos, não é? E lá conta, porque eu podia agora fazer trabalho para ver a minha idade. Ela levava erva, cortava erva e recebia pouco dinheiro e uma boa com a minha idade já andava a transportar rolhas por a cabeça. A minha família quase toda a trabalhar na cortiça. O meu avô trabalha na cortiça, faz paletes, o meu pai ajuda e tenho primos a fazer rolhas, a cozer paletes e tenho primo a fazer rolhas e tenho uma prima. Comecei a fazer algumas vezes paletes com o meu avô, assim foi. O meu primo disse-me, olha, anda por aqui coelhinhos, e a seguir e eu e o meu irmão fomos atrás deles. Um dia fui à beira do meu avô, o meu avô algumas vezes trabalha com a broca e algumas vezes eu vou com ele da broca. O setor encontrou aqui no norte da Conservafeira o sítio de excelência para trabalhar. Eu diria que em cerca de 8 freguesias, todas elas localizadas no norte deste concelho, freguesias como Lourosa, Argoncinho, Fiéis, Mosel, Santa Maria de Lamas, Sampaio do Leiros, Reunião, Nogueira da Rochedoura, penso que sobretudo estas freguesias, todas elas têm a mesma identidade, que é a dedicação quase exclusiva a esta indústria. e quase todas as famílias minha mãe e minha avó trabalham. Estão ligadas à atividade do terceiro. É um modelo que existe atualmente, é um modelo que nem sempre foi assim. Digamos que está estabilizado, sobretudo, a partir dos anos 50, 60 e sobretudo 70, com a identidade que hoje tem. Até aí, esta região era uma região com pendor agrícola e, portanto, a indústria começa a coexistir, mas numa coexistência simultânea à agricultura. Portanto, as pessoas dedicavam-se em algum do seu tempo à agricultura e na outra parte do tempo à indústria e à fabricação de rolhas, exclusivamente. Dava mais tempo à fabricação de rolhas quando as encomendas existiam. Quando não existiam, o tempo era totalmente dedicado à agricultura. E este é o modelo dominante em pleno século XIX, porque a indústria já tem expressão no século XIX nesta mesma região e, sobretudo, na primeira metade do século XX. Está ligada, a cotilha é um pai natural. As folhas e o meu primo é muito difícil de trabalhar. Então, nas folhas, as caldeiras, artesanais, tudo feito à mão. E a água pode. À mão, porque no tempo nas folhas de verdadeira. Se apanharem chuva, ficam muito fracas. E as folhas de. Tudo isto era. De plástico, as pessoas que necessitavam de fazer algo inventavam. Eu e a minha irmã vamos para lá brincar, mas fora. No caso, mas já com 8 anos, não vale a pena ter isto, porque com 8 anos tem aqui um dedo às torto, vezes estamos a ver porque o meu pai me fazia estar na máquina de ter à mão para fazer o cruzamento. E eu já tinha 8 anos, andava na escola, não era trabalho forçado nem obrigado, mas quando tinha tempo livre, o meu pai precisava de meia dúzia de a capacidade de produção não era, era muito pequena, porque era tudo manual. Iniciávamos a grande maioria, portanto, dos rapazes, portanto, da minha idade, 10, 11, 12 anos, iniciávamos exatamente nessa profissão de descascador que, entretanto, depois, portanto, acabou, não é? Começaram a aparecer as máquinas com uma lâmina giratória e que eles punham o resto da broca, que era furada, o traço, nós chamávamos isso um traço, e pronto, e essas máquinas depois, portanto, com a lâmina giratória, passávamos e ela cortava. E os descascadores com um burro, que ainda existem, nós chamávamos um burro, que era tínhamos um carro, um dispositivo de aço que apanhava a lâmina, uma lâmina bastante grande, e depois fazia isto, estes cortes, não, que saía, portanto, era um ferro. Tínhamos a banca, encostávamos ali o traço e descascávamos. Às vezes ela enfaquecia a um lado e apanhávamos os dedos. copa de champanhe, mais ou menos, a rolha era como se champanhe, mas não era champanhe. Era champanhe para crianças, mas a rolha era mesmo meu pai, champanhe. Ai, dizer que eu trabalhava, meu pai era castelhano. O meu avô trabalhava numa fábrica de justiça, que ele ficou também chegando a juros. E a minha tem uma tia avó. Não tinha 10 anos? Tinha muitas fábricas agora. Fiz o exame na sexta-feira, na brigada. Mas eu acho que antigamente para lá, mas com o senhor António Barros, porque o meu falecido irmão era lá. Trabalhava lá e arranjou-me para eu ir descascar à para, portanto, fazíamos a para grossa, que era a crosta, portanto, das brocas já. E nós descascávamos, portanto, para separar a para fina com a para grossa. Fazíamos a para grossa da costa, que era uma tirazita, e o resto da cortiça da broca era especial, chamávamos nós a para especial. Havia, portanto, esta que trabalha, o Sr. Manuel Lima, o Sr. Moisés Lima, que ainda está a laborar, portanto, aqui mesmo ao lado. Havia o Sr. Amadeu da Freira, que é daqui por detrás, portanto, e essa sim deveria ter muito próximo dos 500 trabalhadores. O Sr. Edmundo Alves Ferreira, que ainda faz alguma coisa, que é junto à Estrada Nacional. E a central de cortiças, que era de um tio meu, do Caroço, a gente chamava-o António Caroço, mas o nome da empresa era a central. O Sr. António Barros em Lamas, que era também uma, para não falar naquela que é a mãe de toda, portanto, esta indústria, que é a Amorim Irmãos. De facto, empregava muita gente em Santa Maria de Lamas, hoje tem espalhada outras fábricas por variedíssimos locais, mas eram fábricas muito grandes. Havia outras mais pequenas a passar, de algumas de cariz familiar, eram muitas mesmo, de pessoas de que arriscavam e punham na sua própria casa, e isto é verdade, ao lado do seu quarto tinha uma broca para trabalhar a cortiça. Meu avô trabalhava na indústria da cortiça, mas depois aleijou-se numa máquina e desistiu, mas quando trabalhava ele metia as velhas dentro dos sacos, uns familiares meus, e o meu pai e outras pessoas metiam dentro, coziam os sacos e metiam dentro da carrinha. A família Lima, de que se evidenciou na década de 60 e de 70 com a indústria da cortiça e que depois os seus filhos continuaram e foram de facto pessoas que tinham dinheiro e tiveram algum poder, portanto, na terra, mas antes eram os tanoeiros, isto é, eles não nasceram ricos. Eles também vinham, portanto, de famílias humildes, de labradores. Mas é, agora não há greve. Mas é que a seguir ao 20 de Abril, agora há a vida, isto aí, a eletricidade, a perfeitinha, a muita greve, a Manalima, a Calima, a Tornovato, a Rastel, a Nortenha, e nós estávamos ali, quando havia mais vítimas, muito mais gente. Ah, eu tinha para os empregados, eu aqui tinha os computadores com eles. Era proibido trabalhar, porque havia greve, porque tinha que trabalhar, que pedava. Tenho o meu pai e amigos do meu pai que trabalham numa fábrica de rolhas e eu às vezes vou para lá brincar e brinco e ando lá com o meu irmão a tirar as rolhas uns dos outros. E a minha avó também já foi para lá. Mas da praia, eu já fizeram. Um animal de cortiça eu vou entrar, eu levo assim, e eu pus no estaleiro acima do papel da minha avó. Só vou ver aí. E eu gosto é que comer pouco, comer pequenino, já sai a pouquinha de olho, já não dá de olho. Aqui pode pegar essa, aqui pode pegar essa. Só fiz três. A mão, sai essa e sai essa. Aqui pode pegar essa, pode pegar essa. E pode ter aqui depois de que andas aqui. E aí a máquina perdeu. Muitos dias, a deixar de. Trabalhos, sobretudo, de grande repetição, trabalhos de uma cadência muito grande, do mesmo movimento, etc. Esse modelo está a ser deixado, no sentido de ser transferido para os equipamentos, para as máquinas. Eu estabeleci-me com o meu irmão. A minha mãe dizia, façam-vos aqui uma instalações, tira-se uma licença, abrir isto e tal, mas tente-se trabalhar os dois. Se não for os dois, não faço para nenhum. Então fizemos uma sociedade os dois, trabalhámos que 2 anos, uma crise doida, e o Manalim me ajudava. Mandia para lá para, comprava uma rolha, tata. Pronto, para nesse ponto, o homem foi 5 estrelas para mim. Deu-me ferramentas de graça, vinha lá os encarregados, dá-me uma faca, custa muito dinheiro, uma faca de uma rabanadeira, custava muito dinheiro, ainda custa agora. Henrique Alves Amorim nasceu e cresceu por terras de Santa Maria e que de facto teve um papel preponderante no desenvolvimento da freguesia de Santa Maria de Lamas, porque, como referi inicialmente, foi um mérito da freguesia, esteve ligado ao desenvolvimento social, através da criação de bairros sociais, a vertente da saúde, através da criação do centro de saúde e da vertente desportiva, com a União de Lamas, enfim, teve um papel preponderante, de facto, no desenvolvimento dentro dessas vertentes, mas também a vertente cultural, que não foi descurada através da criação do museu. E como industrial que era, como benfeitor da terra que foi e como colecionador de arte compulsivo. Ao longo da vida reuniu um espólio imenso, curiosamente muito singular e alargado. Vai desde a arte sacra, às ciências naturais, à estatuária, às simples curiosidades e depois com um enfoque muito grande na indústria transformadora da cortiça, ao qual ele estava intimamente ligado. Através da criação de um espaço considerado como um espaço surreal, um sonho de cortiça, que é a Sala da Cortiça. As bancas dos quadradores eram seguidas, não é? Eram um correr de 5 ou 6 pessoas, enfim, distanciados por 2 metros, e tinham, portanto, em cima uma bancazinha onde se punham, portanto, os os traços que eram rabaneados por uma máquina desta zona aqui de baixo e eram levados, transportados com gigos para as bancas dos corredores. Já existiam brocas nessa altura, mas foi exatamente quando eu comecei, portanto, aqui a trabalhar com os meus 11 anos e meio, 12 anos, foi exatamente na altura em que houve a transferência de uma arte, porque antigamente era assim que se chamava, a arte de quadrar, a arte de brocar, a arte de garlupar, portanto, era de cada uma destas artes eram independentes e foi exatamente na altura em que os quadradores começaram, portanto, a perder peso porque a máquina, a garlopa, fazia 7 mil por dia e uma broca conseguia fazer 17 mil. Com o dedo e aquele faz um barulho, é tipo pop, pop, e depois não, ele faz-me sempre assim e depois ele disse assim é um bingo, fica o bingo melhor, mais doce. E eu tinha que estava aqui a trabalhar e gostou e me oferecer máquinas desviadas da empresa onde eu trabalhei. E eu comprar máquinas, material, rolhas, a empresa onde eu trabalhei. Veio para lá uma empresa para aquele corpo, para ver tudo, que eu fizer tudo aquilo, quando eu fui para tomar. Empilha sacos, vende, faz vários tipos de rolhas e vende para outros países. E vários tipos de roupa. Tinham algumas cidades, mas a grande maioria era o ferro, que era no interior, portanto, e aliás, no caso, neste caso, eu acho que havia até dois ou três, que em secções diferentes, que isto são pavilhões de facto muito compridos, havia o encarregado que à mesma hora tocava o ferro, que era para nós, para nos dirigirmos, portanto, ao nosso local de trabalho, porque havia pessoas que iam para aqui muito mais cedo. Eu recordo-me de algumas figuras carismáticas de Lourosa que já eram pessoas dos seus 60 anos. Pronto, como eu hoje já não preciso dormir tanto, então chegavam aqui às 7h30. Os mais novos é que chegavam sempre em cima da hora, que era o meu caso. E eles estavam aqui, não é? E para irem para as suas bancas todos ao mesmo tempo, havia um ferro que estava normalmente pendurado à entrada da porta de cada secção e tocava no ferro. Chamavam-me, não, já está o ferro. Vamos dizer que o setor da cortiça é um setor com história. É um setor com história, mais do que um setor histórico. Na medida em que temos a nossa história e não vamos renunciar a ela. E temos a história, portanto, somos um setor com a história. Temos décadas de vivência e isso é muito importante. Não nos faz nada. Mas somos sobretudo um setor de futuro. Normalmente as novas gerações não querem repetir as profissões das gerações precedentes. Não querem por várias razões, mas é uma constatação que temos. O que acontece é muito setor e também acontece na cortiça. Se fizermos uma auscultação à juventude aqui da região, a maioria da juventude normalmente não quer repetir a profissão do pai ou do avô, porque de algum modo não se identificam com ela. O meu pai trabalha na Broca a Pedal, a minha irmã também. A minha irmã escolhe, a minha mãe escolhe rolhas. A minha irmã já caçou o cabelo na Broca. De facto, uma época resplandecente, isto é, nós não tínhamos dificuldade em sair de uma fábrica e entrar noutra no outro dia porque havia falta de mão de obra. Foi uma época boa entre, sei lá, os princípios da década de 60 até, sei lá, muito próximo de 80, foi de facto um boom muito grande da indústria da cortiça. E nós não tínhamos na nossa zona, portanto, desempregados. Aliás, nós, em termos geográficos, crescemos exatamente com as pessoas que vieram de Canedo, de Abertos, das terras circunvizinhas a Lourosa e a Lamas e de certa forma até um bocado a Mozelos, mas principalmente nessa altura a Lourosa e a Lamas as pessoas vinham trabalhar, e saíam de casa às 5 da manhã para vir a ganhar seus sustentos. Começou de uma maneira, mas os primeiros, os patrões primeiros, eram o senhor José de Porto, eu tenho outro da sobrinha. Quando ele vinha, que lhe deu respeito para a mãe, ele só vinha aqui e só tinha um línguas, era o seu Brandão. Quando vinha estrangeiros, ele trazia o seu Brandão, que ele vinha respeito por ele. Toda a gente tirava para ele o chapéu que estivesse a trabalhar. E ele passava pelas secções todas. Se visse um arrume no chão, arrumava-se 2 ou 3 metros, a ver se passava alguém, se não apanhava. Se tivesse o tempo que ele entendia, não passava ninguém, apanhava ele e ia culpá-lo em qualquer sítio para se ver. Thank you. foi dormir na casa da minha avó e houve lá uma festa no café do meu pai. E depois eu fui para a beira deles, que eram conhecidos da minha família e a minha mãe não. E ao abrir uma garrafa também eles fizeram assim, um brinde, pumba, e a tampa foi ao teto. Tenho um avô que trabalha na cortiça, vende cortiça para outras fábricas. A minha avó trabalha nas rolhas, escolhe. E também tem aquela balança de pesar as rolhas. E o meu tio trabalha na broca e corta aquela cortiça e mais nada. E às vezes a gente tinha aqui uma expressão que era usada mais na broca e até havia alguma guerra entre os mais velhos, porque as mulheres que traziam os gigos dos traços, tanto para os quadradores como para as brocas, eles só pediam sagote, eu achava piada, que era uma expressão de que me recordo. Ainda havia a falar com um encarregado do Sr. Edmundo Alves Ferreira, o Sr. Manuel, o Sr. Manuel da Viúva, chamávamo assim, era encarregado das brocas, e ele dizia, Roberto, lembras-te do Sr. Zé de Arisa, que era uma pessoa, uma figura típica, um ser forte já numa idade avançada, de que se chateava com as senhoras ou meninas que punham os gigos na banca dele e eles só quero sagote, olha que me tragas coisa fraca, exatamente uma para não ter o trabalho de ou o burro, ou neste caso, um portanto, fraca, o galopista virar o quadro para que a rolha saísse o mais perfeita possível sem bicho. Essa era a arte, de facto, dos rolheiros da altura da época. Tem uma matriz social de forte aproximação entre pessoas com alguns apontamentos de ligação, como por exemplo o futebol, a igreja, neste caso a indústria, e portanto muitos dos nossos empresários, também muito disto acontece pela tipologia das nossas empresas. 84, 85% das nossas empresas têm até 5 trabalhadores. Portanto, o empresário desta pequena, desta microempresa, é também trabalhador. Sociais, aliás, como é evidente, mas curiosamente, nós Lourosa e Lamas somos um bocado parecidos em termos de população. Os cafés da altura, foi um bom terrível, havia muitos cafés em Lourosa, abriam-se cafés e depois os jogos de lugar, de dominó. E curiosamente, ao sábado da tarde ou ao domingo de manhã, nós assistíamos a partidas de dominó entre o patrão e empregados. vai haver problemas com o pessoal. Pessoal para esta área, trabalha, vai haver problemas. Daqui a 15 anos, não se faz, não se cria. E daqui a 15 anos, 20 anos faz falta. Thank you. A minha avó trabalha lá, fábrica de cortiça, faz rolhas, às vezes mete-as num saco para levar para uns sítios. Há lá senhores que têm tipo tábuas de cortiça e depois metem numa máquina e aquilo sai rolhas. Depois tem outro sítio que tem muito espaço e põe lá alguns. Depois vai, às vezes vai lá o caminhão, tira as rolhas, depois vem outra vez dar as rolhas. Então, às vezes eu ajudo a minha avó a escolher as rolhas. Seria a minha mãe escolhida. Já foi em duas fábricas e acho que já teve dois patrões. Um era em três fábricas, um era com uma patrão, mas depois o patrão me fechou a fábrica e teve outro que comprou duas fábricas. O meu tio tem outra fábrica e o sobrinho da minha mãe. E ele já se cortou numa fábrica de cortar qualquer coisa e o meu tio já arrancou a unha numa coisa. E a minha mãe é escolhedeira, já trouxe várias rolhas para casa, já tem lá dois ou três vasos de vidro cheios de rolhas e tem vários tipos de rolhas: azuis, vermelhas, pequeninas, grandes. Thank you. meu pai, quando era pequeno, já trabalhou lá, meu pai e os irmãos dele. Mas só que houve uma vez, quando ele era pequenino, estava a jogar futebol e isso, a bola foi para uma máquina, eu sem querer pôs o pé e saiu-lhe esta parte aqui de dedo. Quando tinha 12, 13, 14, até aos 16 anos, às 8 menos um quarto, as ruas estavam cheias de carros, de pessoas a caminhar, tudo em direção a várias fábricas aqui da zona. Muita gente, eu ia para o colégio, não é? E também ia a pé porque era seguro. Um monte de gente, eram centenas de pessoas a percorrer as ruas. E muitos carros, muitas motorizadas, muitas bicicletas de inverno, de verão. E de repente, à distância destes anos todos, não há ninguém. Estas três freguesias são quase fantasmas. As casas estão devolutas, as fábricas estão vazias, estão abandonadas. Porque o que se fala assim, às vezes em Sulina, é que alguns patrões foram raptados, que havia gente aí com armas e que estavam enterradas em jardins, havia muita gente ligada a grupos extremistas até à Serra, até Valdecâmara, e preparados aí para ter alguns. Mas ninguém fala disso abertamente, ainda é muito cedo, porque têm muito medo, eu acho que devem ter-se cometido alguns excessos. Lembro-me que falei com o filho do Ser Edmundo e ele falou-me qualquer coisa de quando o pai foi raptado na fábrica, portanto, devem ter-se cometido ali alguns excessos, não é? Mas ninguém fala deles. Thank you. Sempre há uma coisa que me contam muito curiosa, porque fala-se muito aqui da cantina que terá sido construída pelos empresários daqui da zona. E o que diz, por exemplo, um tio meu que tem quase 90 anos, diz, as pessoas esquecem de dizer que no nosso salário era retirada uma parte para a construção, não é? Portanto, aquilo não, não foram os empresários que terão contribuído com alguma coisa, mas grosso modo terão sido os funcionários, os operários, a contribuir para aquilo, não é?